Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova, às sextas-feiras às 10h30 da manhã e aos domingos às 10, nesta preparação para o Natal. Hoje em destaque a liturgia do quarto domingo do Advento, neste domingo que antecipa exatamente a comemoração do Natal. Em estúdio na Boa Nova tenho comigo Padre António Loureiro, da Unidade Paroquial de Oliveira do Hospital, também o seu Padre Orlando Henriques, parco em Pampilhosa da Serra. Este é um programa que representa o arciprestado do Nordeste, da Diocese de Coimbra, então à altura de olharmos e de interpretarmos a liturgia deste domingo e, claro está, falar do Natal. Muito bom dia, sejam bem-vindos à Boa Nova. Obrigado, bom dia. Muito bom dia também. Um bom dia a todos aqueles que nos escutam e que este nosso encontro ajude a preparar e viver bem este nosso Natal e este quarto domingo do Advento. Seu Padre António Loureiro, estamos exatamente às portas do Natal, já nesta de segunda para terça-feira. Antes disso, este domingo, estamos neste período do Advento. Podemos explorar um pouco daquilo que é a mensagem que tem que ser passada e que é passada necessariamente nas celebrações da Eucaristia deste domingo. Exatamente, este tempo de Advento fomos sendo acompanhados também pela campanha da catequese, que aqui em Oliveira do Hospital teve uma palavra de ordem, digamos assim, em cada domingo. O primeiro domingo foi bendizer, o segundo domingo foi paz, o terceiro domingo foi domingo da alegria, foi essa a palavra, a terceira vem com a palavra amor. Amor que nos convida a viver realmente este domingo de Advento e depois todo este tempo de Natal com um olhar simples, profundo, mas muito autêntico, capaz de despertar em nós os melhores sentimentos humanos na relação com os outros. Se nós virmos as leituras de hoje, na primeira leitura de hoje vem anunciado no profeta Miqueias que Belém, que é uma terra humilde e simples, não é de modo alguma a mais pequena e a mais desapropriada, mas é sobre essa terra humilde e simples que o Senhor repousou o seu olhar e prometeu vir como Messias. Então aparece em Belém a terra onde Jesus vai nascer, já prometido desde o Antigo Testamento. E é curioso, Deus, que é o grande, o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, prefere e escolhe aquilo que é simples e que é humilde, justamente para contrastar com a dimensão do poder humano, da força humana, do domínio humano, e para dizer que é no simples e no humilde que se manifesta o mais autêntico, que é no simples e humilde que podemos descobrir o espaço de abertura a Deus e também de abertura ao irmão, de abertura ao outro. Sr. Padre, esta é uma mensagem muito importante numa altura que é conhecida exatamente pelo consumismo exacerbado. É preciso alguma humildade e simplicidade. A importância não está certamente na quantidade, mas na qualidade. Ora, nem mais. E aqui esta dimensão é que faz toda a diferença. Porque efetivamente o Senhor veio não para satisfazer os nossos apetites e os nossos desejos, mas para trazer-nos algo radicalmente novo. Se olharmos para a segunda leitura, vemos também que o Senhor veio para introduzir um novo culto e que nos é muito difícil. Habituámo-nos a uma relação com Deus onde o importante é aquilo que eu faço. E por isso, diz a carta aos Hebreus, não quisestes oblações e sacrifícios, mas formaste-me um corpo e eu disse, eis que venho aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois acrescenta esta carta aos Hebreus, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. Portanto, o Natal vem dizer-nos também isto, Deus não precisa das nossas coisas, nem daquilo que eu faço, nem daquilo que eu quero. Deus quer é que eu aprenda a fazer a sua vontade. E para isso, essa vontade é o mais determinante. Eu louvo a Deus quando sou capaz de fazer a sua vontade e não quando venho com as minhas decisões, com os meus caprichos, com os meus interesses, com o meu desejo. E Deus faz-se humilde nascendo em Belém, justamente para manifestar que este é o caminho para fazer a tua vontade. Portanto, falamos de humildade, de amor, sobretudo, e da importância das ações simples de cada um de nós. Ora bem, o Natal seria um bom Natal se eu fosse capaz de sair de mim mesmo, como fez Deus no Natal, em que sai de si mesmo e nasce em Belém, e vem nascer na simplicidade e na pobreza. Portanto, Deus não está à procura de coisas externas, mas deu-me um corpo para eu fazer no meu próprio corpo a vontade de Deus. Isto é o que é agradável a Deus. Quantos desentendimentos, quantas confusões, quantos interesses, quantas rivalidades, quantos conflitos, quantas divisões nas famílias. E queremos fazer Natal, queremos louvar a Deus e somos incapazes de parar, de entrar na nossa simplicidade interior e descobrir que há algo através do qual podemos louvar a Deus, que é justamente quando somos capazes de colocar amor naquilo que somos e naquilo que fazemos. E a leitura está-nos a dizer que justamente que este é o culto agradável a Deus. Não é fazer coisas para Deus, mas fazer a sua vontade, pondo em prática aquilo que Ele nos veio ensinar, segundo o seu mesmo exemplo e o seu mesmo testemunho. Portanto, fazer Natal numa outra perspectiva que não esta, ainda que não seja de mal maior, toda esta luminosidade que se vê, quer em Oliveira do Hospital, quer em toda a região, com as luzes alusivas a esta quadra, mas também, Sr. Padre, o presépio, vê-se muitos presépios. As cidades, os grandes centros também não deixam essa parte religiosa de parte. E ainda bem, eu diria que é algo bonito, que também gosto de ver e que faz bem, e o sentido de festa é muito importante para todos. A única dificuldade é que se ficamos na festa exterior e perdemos a dimensão mais profunda interior, acabamos por passar pelo Natal e o Natal não passa por nós e, portanto, acabamos por ficar na mesma. O Natal vem dizer-nos que o importante é fazer a vontade de Deus, é fazer coisas que nos levem a amar mais e amar com mais profundidade. Quando isso acontece, temos Natal, toda a festa tem sentido, a reunião de família tem sentido, os presentes têm sentido, tudo tem sentido. Se lhe tiramos o centro, acabamos por viver coisas exteriores que não tocam interiormente nem mudam interiormente. E então diria que fica um Natal mais empobrecido. Sr. Padre Orlando Henriques, mais uma vez, seja bem-vindo ao À Boa Nova. É isto que importa fazer este Natal sentido. Estamos às portas do Natal. Esta é uma festa das famílias. Sim, esta é uma festa das famílias, porque o próprio Deus escolhe nascer numa família, e isto é muito importante, a forma como Deus se faz homem, mas escolhe fazer-se homem verdadeiramente como qualquer homem, nascendo no seio de uma família, nascendo de uma mulher, a Virgem Maria, e tendo São José como pai adotivo, aquele que, não sendo pai biológico, foi para Jesus um verdadeiro pai, e com ele tudo aprendeu, com ele cresceu nesta família. O próprio Jesus fazer-se homem no seio de uma família é dizer que, a confirmar aquilo que já vem da criação, Deus deseja a família, Deus criou a família e fica ainda mais valorizada com a encarnação do próprio Deus. E há celebrações importantes e que marcam as festividades do Natal. Sim, a liturgia, em termos de missas, prevê 4 missas diferentes. É diferente de, por exemplo, um domingo normal, em que, mesmo que tenhamos missa vespertina, no sábado à tarde, e missa do domingo, no domingo propriamente dito, é a mesma missa, com as mesmas leituras, com as mesmas orações, com os mesmos textos. Aqui no Natal, não. Temos 4 missas diferentes, com leituras diferentes, textos diferentes, e cada uma destas missas, embora obrigatório, não seja obrigatório ir a todas, mas para nós o que conta não é só o que é obrigatório, para nós conta sobretudo o que fazemos por amor. Cada uma destas missas dá-nos uma perspectiva diferente e completam-se mutuamente. As quatro missas que são espalhadas desde o dia 24 à tarde até ao dia 25, em horários diferentes, em horários específicos. E pelo meio também a chamada, pelo menos comumente conhecida, como a Missa do Galo. Sim, a Missa do Galo é a segunda destas missas que estão previstas. No missal não se chama Missa do Galo, chama-se Missa da Noite. É para ser celebrada precisamente na noite de Natal. Antes disso ainda temos a chamada Missa da Vigília, que é uma missa que é mesmo para ser celebrada na tarde do dia 24. Eu até tenho uma recordação muito bela, uma aldeia próxima da minha, onde antigamente, quando havia essa possibilidade, havia lá sempre missa na tarde do dia 24, e era sempre esta Missa da Vigília, e então tenho esta experiência de entrar na capela desse lugar ainda de dia, na tarde do dia 24, e sair já de noite, ou seja, anoitecíamos a noite de Natal em plena celebração. Era qualquer coisa de belíssimo, que me encantava também quando era rapazito participar assim nessa Eucaristia, nesse lugar. Embora depois também participando na Missa da Noite, a chamada Missa do Galo, e na Missa do dia também. Portanto, a missa. Portanto, e nos locais onde são responsáveis, onde exercem as vossas funções, comumente celebram estas quatro missas? Sim, oportunidades não faltam, porque eu, pelo menos, com 9 paróquias, e aqui os párocos de Oliveira também com um bom número, e os párocos em geral no nosso arciprestado, todos eles, uns com 8, outros com 9, outros com 11, não faltam oportunidades para celebrar estas quatro missas. É uma questão de, conforme o horário, assim escolhemos a missa. Eu pelo menos faço assim: no dia 24 à tarde, nos lugares onde for, celebro a Missa da Vigília. Não deixo também de celebrar a Missa da Noite ou do Galo na Pampilhosa, às 22 horas. Neste caso, para nós será às 22 horas. No dia 25, logo de manhã, a primeira missa que celebro a Missa da Aurora, que é uma missa para ser celebrada logo de manhã, mesmo na manhãzinha do dia 25 de dezembro. E depois as outras missas, os lugares onde for, celebro a chamada Missa do Dia. E há a prática de beijar o Menino Jesus? É uma tradição que, embora não venha propriamente na liturgia, mas é um gesto muito português. As pessoas estão à espera desse ritual, sem dúvida. Estão à espera do beijar do menino ou da osculação da imagem do Menino Jesus, em que, claro, o importante não é a imagem, o importante é a pessoa que a imagem representa, e portanto, mas o gesto é importante. Nós que estamos a participar, é importante, Sr. Padre Loureiro, fazermos, dar o beijo no Menino Jesus. Parece que já não é Natal, se não... Exatamente, eu até agora fiquei muito satisfeito por escutar aqui o Sr. Padre Orlando contar essa tradição de quando era jovem ou criança, que é a igreja ao entardecer, e assim começava o Natal. O nosso grande desafio, o nosso grande problema hoje é justamente este. No nosso presépio da Igreja de Oliveira do Hospital falta um menino. Ainda não nasceu. No domingo passado, as crianças olhavam e perguntavam: então o que é que falta? Falta o Menino Jesus. E quando é que nasce? No dia de Natal. Então vocês no dia de Natal vêm à missa para celebrar o nascimento do Menino Jesus e dar-lhe um beijo de amor e de carinho? E este é o grande desafio que fazemos também hoje para todos os pais, para todas as crianças, deixar nas nossas crianças aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que nos deixa felizes, aquilo que fica na memória. A sociedade de hoje, ou a geração de hoje, está a privar as nossas crianças da alegria de beijarem o Menino Jesus na noite de Natal ou no dia de Natal. Então fica um convite muito grande para todos. Venham com os vossos filhos, com os filhos, as crianças que estão na catequese, venham celebrar o Natal, porque aqui é o momento decisivo. No Evangelho de hoje, deste domingo, diz Isabel a Maria: feliz daquela que acreditou. feliz daquele que acredita. Então, um convite para que também acreditemos. Acreditemos que o Natal é essa visita do Menino Deus que vem ao nosso encontro e que nos quer deixar também uma grande recordação. Oxalá as nossas crianças possam ter essa memória no futuro de quando eram meninos, como eu também tenho, de poder ir à Missa do Galo ou ir à Missa do Dia, celebrar o Natal e beijar o Menino Jesus. Fica então esse repto lançado a todos os meninos e meninas e todas as famílias então que possam estar a escutar o nosso programa. Estamos quase a terminar, a todos também votos de um feliz, de um santo e feliz Natal, porque é já de segunda para terça-feira que se assinala esta data tão importante. E como é hábito também nestas palavras de esperança, fechamos sempre com uma sugestão musical. Seu Padre Orlando, Senhor Padre António Loureiro, qual é que é então a sugestão ou o presente com que nos querem brindar neste fecho do programa? Sim, nós vamos então desejar um Santo Natal a todos, até porque não voltaremos a ter programa antes do Natal, só depois do Natal, e portanto desejamos desde já a todos um Santo Natal. Um Feliz Natal também para todos, que seja um momento de graça e de bênção para todas as famílias. E com estes votos de Santo Natal e Feliz Natal, vai então uma das canções mais conhecidas de Natal, um cântico Adeste Fideles, que se popularizou em Inglaterra e a partir de Inglaterra para o mundo, mas está atribuído ao rei de Portugal, Dom João IV. Ao que parece, não sabemos se isso será muito certo ou não, mas está referenciado nos cancioneiros ingleses como sendo um hino português, porque era aquilo que era cantado na embaixada portuguesa em Inglaterra no Natal. A Inglaterra é um país de tradição protestante, mas na embaixada portuguesa havia culto católico e este hino era lá cantado no Natal. É um hino que nos convida precisamente a aproximarmos-nos do Senhor para o adorar. Adeste Fideles, aproximai-vos fiéis, vinde triunfantes, venite adoremus Dominum, vinde adoremos o Senhor. É este gesto de quem se aproxima do Senhor para adorar, que é a nossa atitude perante o presépio, perante esta grandeza de Deus que se faz pequenino. Muito bem, é então assim que ficamos e que fechamos. Um Feliz Natal para todos. Também, então, estes votos ao seu Padre Orlando, ao seu Padre António Loureiro. É um gosto da minha parte fazer parte deste programa, destas palavras de esperança. Nós regressamos depois do Natal. Então, fiquem bem. Bom dia. Thank you.